Fiz coisas, ninguém imaginava. Me joguei do alto e a peça se entrava. Ave Maria, voa, reza, ama. Trampa quanta coisa em uma semana. Minha vida nos ombros, caminhão. Com aquela luz de quem se joga na escuridão. Sempre a dois, nunca sóis, somos sóis. Ela chamou e eu usei minha voz. Salve, vi várias dimensões, é papo sério. Quantos nós? Salve, nesse etéreo, quem salva estéreo, relações. Salve, salve. Karma e lei da atração em alta. Sou o rei do tempo e quase desandei com a tropa. Mas voltei, ela gritou, vive agora. E olha em volta, mas não demora. Tanta coisa santa, somos anjos no inferno. Luzes das plantas, o retorno da era de aquário. Justiça divina de Oxé, pois seus tempos são falhos. E o estado roubado. Na quebrada o banzo. Na agulha o sonho. Vou lutar pra caralho. Awesome.